Presidente, depois de uma apresentação desta 24ª festa, espera que tudo corra bem, está lançado tudo para que seja mais bem. Qual a importância deste evento, enfim, depois de tantos anos, melhora-se de ano para ano, qual o impacto que espera que venha a ter esta 24ª edição? Não, temos, a nossa preocupação é acrescentar e virar a feira para fora. E de facto, quer dizer, acho que devemos promover a região do Dão fora da região do Dão. E só se consegue promover isso, como eu disse, não tanto pelas particularidades do Dão, mas pela qualidade que o Dão tem. Estamos a falar de uma região vitícola que é a segunda mais antiga do país, que é de 1908, depois da região do Douro. E de facto, uma região de referência dos anos 30, 40, 50. Nós estamos a tentar acrescentar à Feira do Vinho do Dão. Constituímos, particularmente neste mandato, cada ano ser um capítulo que acrescente em termos de produtores, em termos de expositores, em termos de promoção externa, arranjarmos parceiros institucionais, como este ano, muito importante, o crédito agrícola, quer em termos locais das caixas de crédito agrícola, quer em termos nacionais. E estamos a acrescentar este ano, para além da vertente cultural que já vem do ano passado, não tanto como o conceito tradicional de festa ou de feira, mas com um espetáculo próprio, alusivo ao produto à riqueza, à economia, que foi as músicas que vinho dão e que vão ter uma nova vertente este ano. Mas este ano vamos acrescentar a feira também com outros eventos. Falo, por exemplo, do Rally do Vinho do Dão, que já nos fazia há anos, e que, a contar com o Campeonato Nacional, ao regresso do Rally do Vinho do Dão, dia 24 e 25 de Outubro. Ainda hoje mesmo estive na Câmara de Viseu com Tondela, com Mangualde, Penalva, Nelas e Viseu, a tentarmos fazer também em setembro a prova de ciclismo, a contar também para o Campeonato Nacional aqui na região do Dão. Portanto, eu acho que temos que transformar feira e promovê-la e dinamizá-la com aquilo que ela verdadeiramente é, que é uma feira, uma grande feira do vinho do Dão. E portanto é um certame que não pretende fazer concorrência a qualquer outro, que pretende apenas realçar as riquezas, a qualidade de estarmos no centro vitícola da região. E portanto, como eu também referenciei, o município de Nelas, particularmente Santar, o contexto patrimonial e os vinhedos e os jardins de Santar, que estão no coração da Rota de Vinho do Dão, recentemente lançada pela Comissão Vitivinícola Regional, todas as rotas passam em Santar. Por alguma razão é, 20% dos aderentes da rota estão no município de Nelas. E acho que nós, fazendo isto como promotores públicos de uma iniciativa destas, com recursos que também são recursos de uma Câmara pequena, como é a Câmara de Nelas, estão postos, que é a nossa aposta fundamental, à disposição da economia. Eu acho que a economia, seja a economia industrial, em que Nelas, felizmente, também tem muita procura e um grande dinamismo nesta altura. Mas depois toda a economia ligada à agricultura, ao enoturismo, ao vinho, ao termalismo, ao turismo científico, como aqui nas Minas da Urgiriça, onde estamos neste bonito hotel da Urgiriça. Nós, não havendo economia, não há emprego, não há fixação das populações, não há qualidade de vida, não há futuro para os nossos filhos. E, portanto, é o fundamental. Nós aqui, o fundamental é lutarmos como se fossem nossos filhos para as nossas unidades empresariais, incluindo as agrícolas. E o vinho é um pretexto para todas elas, para o turismo, para a agricultura, para o enoturismo, para a gastronomia. E, portanto, é a nossa preocupação fundamental. É, neste território, só temos um desígnio. É ambiente, proteção social e economia. É com boas contas e, portanto, é o nosso desígnio destes próximos anos. Acho que a Feira do Vinho, felizmente, temos um certame que para o ano faz 25 anos, que é uma marca importante em termos de afirmação de um evento de caráter regional, em que Nelas pretendemos acrescentar com este evento alguma coisa à região. Portanto, não nos incomoda, pelo contrário, só nos estimula. O Viseu Cidade Vinhateira, a promoção de outras feiras vitivinícolas, do Queijo da Serra, outros eventos, feiras do queijo, só nos estimula, porque acho que quanto mais gente houver no nosso território, mais gente vai a Nelas, vai ao Oliveira do Hospital, vai a Gouveia, vai a Viseu. Portanto, precisamos trazer gente para o nosso território, visitar-nos e viver, porque nós já precisamos de gente aqui para viver. Teve aqui hoje o Dr. Pedro Machado, da região Centro, Turismo Centro, e teve também a Dra. Ana Brunhosa. Peças importantes para o desenvolvimento, ou para se juntar ainda mais àquilo que esta festa quer e o município de Nelas quer. Bem evidente, quero o turismo do centro, com hoje a grande região do turismo que abrange os 100 municípios que correspondem também... Estiveram quase todos reunidos hoje também ao Livro do Hospital. Exatamente, no Conselho Interregional de Coimbra, da CCDR. E, portanto, é incontornável nos próximos 9, 10 anos, no próximo período de programação comunitária, que segue até 2022, costuma ser sempre mais 2 anos, é o de 2013-20 mais 2, é incontornável. Quer a alavancagem que pode ser possível através de fundos, particularmente postos a favor da economia, da internacionalização e da valorização dos nossos produtos endógenos. Um deles, naturalmente todos ligados ao turismo, que é muito o que nos diferencia, particularmente na ótica, não apenas do mar e do sol, mas também agora também da história do vinho, não é? Que resultou como grandes elementos diferenciadores em termos turísticos do próprio país, de Portugal, e portanto são entidades incontornáveis, agregadoras, potenciadoras, e de facto nós precisamos disso. Não, cada um tem que fazer por si, no seu território, mas nós vistos de fora, somos demasiado pequenos para pensarmos à escala Nelas, Oliveira do Hospital, Gouveia, Ceia. Cada um no seu território tem que pensar assim também. A sua preocupação fundamental é essa. Mas, de facto, tem que haver entidades que, sem municípios da região centro ou a CCDR, em termos regionais, acho que são entidades incontornáveis nessa ótica de nos multiplicar por várias vezes a nossa capacidade financeira e a nossa capacidade de inovação e desenvolvimento do futuro. E, portanto, o envolvimento, quer da CCDR, como esteve aqui em Coimbra, quer do turismo aqui em Nelas, como o turismo do centro, como a Comissão Vitivinícola Regional, como a Senhora Diretora Regional da Agricultura, o Presidente da Comunidade Intermunicipal, o Secretário Executivo, eu acho que foi o testemunho, foi a sinalização na antevéspera dos 25 anos da Feira do Vinho do Dão, que de facto é um evento que já conquistou a alma e o coração regional, que é este grande evento da Feira do Vinho, e que eu estou na Câmara há 18 meses e fazendo-o agora com mais audácia, porque eu não sabia bem em que ponto e em que dinâmica é que estava a feira, era de facto uma feira de referência, mas o ano passado foi surpreendente o carinho, a ambição, a proximidade, a simpatia que os produtores engarrafadores nutrem por um certame profissional, não apenas nas provas, mas também nos negócios e nos contratos. O ano passado fizeram-nos eco disso e, portanto, correu muito bem em termos regionais. Já é muito procurada em termos nacionais e internacionais a feira, e felizmente que temos aqui também na região, e aqui de volta, quer em Nelas, quer de volta, município de Mangualde, município de Viseu Silgueiras, ou Taza, em Gouveia, temos aqui as grandes empresas de referência do vinho do país. Vou falar dos vinhos Borges, da Sograp, da Dom Sul, da Lusovini, estamos a falar de uma série de empresas que estão nas outras regiões e também estão aqui muito próximos de Nelas, a maior parte delas é Nelas, como os vinhos Borges na Agueira, como o Sograp logo aqui em Abrunhosa do Mato, ao pé de Nelas, ou a Dom Sul, nas vinhas de Santar, de Lusovini, agora também com a adega de Nelas, que adquiriu. Estamos a falar, de facto, de empresas sediadas em Nelas, mas espalhadas para regiões vitícolas do país e pelo mundo inteiro, pelo Brasil, por Angola, por Moçambique. E através delas consegue também, ou pelo menos tenta conseguir levar também daqui toda esta região, enfim, a região de Dão, como é Nelas, toda esta região grande Nelas, é para um aproveitamento com essas empresas, algumas que acabam por ser multinacionais. Essa ligação com essas empresas tem sido muito forte, muito grande, Presidente? Da parte do município de Nelas, nós aprovámos, mas nem carecíamos uma coisa dessas, nós aprovámos um regulamento de apoio ao investimento e à criação de emprego, na sequência do que eu lhe disse, todos os meios financeiros, nós temos um desígnio, temos uma prioridade, todos os meios financeiros municipais são para apoio à economia. todos os meios. Nós vimos em tudo apoio à economia, até na cultura, até no social, até no enoturismo. Tudo serve para apoio à economia, ao empreendedorismo, à criação de emprego. Todos nós temos essa noção, até com a sangria de gente dos nossos territórios e até do país nos últimos anos. Não havendo isso, não havendo perspectivas de aumento económico, não há realização pessoal, não há crescimento familiar, não há realização pessoal e profissional. E sem isso, eu acho que isso é fundamental. E acho que é o que nos caracteriza, o nosso desígnio, particularmente aqui nestas terras, aqui no médio interior. E existe, felizmente, aqui no município de Nelas, em todos os setores. Eu, no município de Nelas, tem sido surpreendente. Quem quer investir na indústria, grandes projetos que estão aí, desenvolvendo projetos criadores de emprego e de riqueza, estou a falar dos Aquinos, da Borgostina, da Lusofinza, e etc. Estou a falar de projetos agrícolas, plantação de vinhas, instalação de adegas, recuperação de adegas. Portanto, em todos os setores, mesmo no setor comercial, no setor termal, como as Caldas da Felgueira, em que nos últimos 7 anos foi o primeiro ano, em 2014, que não teve decréscimo do número de aquistas nem do volume de negócios, estabilizou, que já é excelente, para baixo mais não. E, portanto, estão dados excelentes sinais. Estejamos nós, e é esse o papel que cumprimos, também com eventos como este, como a apresentação da Feira do Vinhedão, que fizemos aqui no nosso território, neste belo... Temos estruturas fabulosas aqui no interior, se bem aproveitadas, para a sua vocação dos anos 40 e 50, é para que serviam. Se nós as aproveitarmos com este charme da gastronomia, dos vinhos... E felizmente que as próprias autarquias hoje começam a ter essa atenção, do mais antigo, recuperar espaços antigos, coisas que se perdiam no tempo e que hoje começam a ser mostradas pelas próprias câmaras, através dessa recuperação que é feita, enfim, aproveitando as verbas, que não são muitas por vezes... Pois, eu tenho feito nestes 8 meses, na Câmara de Nelas, é recuperar aquilo que está construído desde, particularmente desde os 40 anos do 25 de Abril, os polivalentes, os estádios de futebol, as escolas primárias, para atividades culturais, as que fecharam, dá-las às populações, dá-las ao... Aliás, hoje foi discutido em Oliveira, por causa do novo mapeamento, para evitar a criação de estruturas em cima de estruturas existentes. O que mostra que, de facto, hoje há uma preocupação do Estado, há uma preocupação da CCDR, há uma preocupação do turismo e das autarquias em quererem fazer as coisas com alguma calma e não fazer e cometer alguns erros que se cometeram há uns tempos atrás. Ou seja, criar espaços em cima de espaços já existentes. Vocês, Nelas, e aquilo que me está a dizer é que, de facto, a preocupação foi recuperar coisas que estavam mais ou menos utilizadas e recuperá-las hoje para bem das populações. Estamos a fazer isso por várias ordens de razões. Desde logo, uma delas é financeira. E, portanto, esquecer do recurso hoje não se compadece. Obriga a fazer o reajustamento. Não espero, não tenho essa ambição. Ser julgado, ser sindicado em termos de opinião pública ou voto, através da infraestrutura nova que construí, não tenho essa ambição. Talvez pelo indicador de emprego, de qualidade de vida, o tratamento de efluentes domésticos e industriais, a atração de população, o arrendamento, a compra de casas novas, a construção, por isso eu gostava de ser julgado. Agora, infraestruturas, também, quer dizer, às vezes também pago o justo pelo pecador, e portanto há muita gente que precisa de infraestruturas, e não as fez e não as tem. E paga pelos outros que as têm e não as utilizam. Agora, que há um grande esforço que nós temos que fazer nos nossos territórios para, se nós virmos no nosso território, não há aldeia que não tenha um polivalente ou um campo de futebol, a maior parte deles abandonados e sem ser utilizados. Escolas em todos os territórios, há edifícios públicos não utilizados. Como centros educativos, fecharam uma série de escolas. Portanto, é um desafio novo que se coloca no território. Também este quadro comunitário está todo vocacionado para isso, para o material, para o apoio social, para o apoio económico. E é um desafio. Eu acho que, como é que se mede a atividade política, o valor acrescentado de uma feira de vinho? Como é que se mede? Pelo barulho das luzes? Não. Mede-se pela economia. Quem é que mede a economia? É o emprego, é as empresas, é o valor acrescentado, é o volume de exportações, é o volume de produção. Esse é que e, portanto, também nos obriga a ter outra forma de comunicar com as populações. Sermos muito mais atentos à comunicação, porque a comunicação bastava-se por ela própria através de infraestruturas, fosse a estrada, fosse a piscina, fosse o pavilhão. Agora exige um outro nível de comunicação, numa relação direta também com o esforço das populações. relativamente ao pagamento dos impostos, já toda a gente percebe que o que se gasta numa Câmara ou num Governo sai diretamente dos bolsos deles. Até agora ninguém percebia nada disto, mas eu acho que dá meia dúzia de anos para cá, toda a gente começou a perceber. Falta-lhe no bolso. Sei que, e nota-se, é o Presidente, nesta altura, um Presidente feliz, tem uma expectativa muito grande sobre esta festa em setembro, e certamente vai ser uma festa em grande. Nós vamos ter a oportunidade de falar noutras alturas, ainda antes da feira, e até na feira vamos marcar encontro para isso, desejando que, de facto, tudo aquilo que hoje aqui foi apresentado e mostrado seja concretizado a bem toda esta região, e do ícone, que é um ícone nacional, que é toda esta região do Vinhedo. Obrigado por este bocado que nos proporcionou. Nós é que agradecemos a vossa presença aqui. Muito obrigado.